és bom e tua misericórdia é pra sempre. Deus, tu és bom e tua misericórdia é pra sempre. Pessoas de toda língua e nação, de geração em geração, adoram a ti e dizem aleluia, aleluia, adoram a ti por quem tu és, adoram a ti e dizem aleluia, aleluia, adoram a ti por quem tu és. Tu és bom. Deus, tu és bom e tua misericórdia é pra sempre. Deus, tu és bom e tua misericórdia é pra sempre. Pessoas de toda língua e nação, de geração em geração, geração em geração.